viver. Quero aprender a fazer o que tem que fazer para poder te agradar, o teu coração habitar. Um dia eu possa passar, teu coração venha estar. Minha rainha, coisa mais linda, dádiva de Deus, coroação pra minha vida. Peço que teu amor venha me preencher e que o meu amor venha alegrar seu ser. Na presença do Senhor tudo é melhor. Agora eu sei o que é bem maior. Bem melhor pra mim é ter você aqui. Bem maior pra mim é Deus junto servir. Guerreira de Deus é sempre pronto pra guerra. Minha companheira e não apenas costela. Na cidade de Deus pra mim quero pra sempre te amar. E que Deus possa abençoar. Prazer em te conhecer. Quero contigo viver. Te quero combinar. És meu presente de Deus. É a noiva mais linda. Minha escolhida. Desde que te encontrei, minha vida mudou. Foi tipo impactou do jeito que me olhou. O céu parou no momento que te vi. Só a lua testemunhou o que eu senti. Os pés pararam no momento sem reação, acelerando cada movimento do coração. Tipo um arco-íris, você olhar pro meu. Seu sorriso combinou com o meu, eu sei que percebeu. O swing da batida que envolve eu e você. É o espírito que nos unirá para juntos viver. Quero viver contigo, quero ser seu marido. Ter sempre seu sorriso, quero ser o pai de seus filhos. Quero te dar alegria em todo momento da vida. Quero ser sua companhia do reino, minha rainha. Meu presente de Deus, quero pra sempre ser seu. Prazer em te conhecer. Quero contigo viver. Te quero dominar. És meu presente de Deus. É a noiva mais linda. Minha escolhida. Beija-me com um beijo de tua boca. Pois melhor é teu amor do que o vinho. Como é agradável a fragrância de teus perfumes. Teu nome é como óleo derramado. Por isso, te amo. Quero contigo viver pra sempre. Minha escolhida. Prazer em te conhecer. Agradeço a Deus por me dar você.